Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas sem dor poderão descansar. Devolverei campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou um bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais terei. De vida e te dás em refeição. Maus pastores que perdem ovelhas, distante de mim os terei. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Vinde ao banquete. Em rei.